me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só acertar, me ajude a melhorar, meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, quero agora, agora de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te disse, eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, só assim eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, só assim eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Ajude a melhorar, sou humano e eu só sei. Ajude a melhorar, sou humano e eu só sei. Ajude a melhorar. Deus abençoe. Vocês vão ouvir falar muito dela ainda. Valeu. Deus abençoe. Valeu.